Surra, pressão, menino. Alô, meu amigo Tony. Tamo juntos. Alô, Veneza. Toca pressão aí, vai. Ô, pressão. Tá tudo bem. Pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Jurei o mundo pra gente.